3217, Saulo 51 na direita, Saulo 1, 21, descida 9. Direita 219, 3, 2, 1. Passou Simbra, embaixo travado, Lima, tiro do Lucco. Lima, tiro do Lucco, tinha aproximação, guardando a pista livre. Sabatão, Bravo, Cruz, autorizado, alinhar a cabeceira na 7, aporte pronto. O Tango de Bravo. Já está aproximadamente no pátio. Confirma a atenção, prossegue para o outro pátio. O Tango de Bravo vai decolar com o Tango de Bravo. Vamos ter um poder voo de Tango de Bravo. Tango Lima, que usou autorizado uso. Pistão 1-0, vento 1-0 graus, com 10 nós. Cheque trem. Tem baixo travado, livre pouso, Lima, que usou. Sente o Tango Índia Bravo, o senhor fez uma notificação? Positivo. Chama o salve para a copa, então, 1, 2, 1, deixa eu falar aqui. Chega, Tango de Bravo. Já, continua com o sol. Exatamente, chame para decolagem, Tango de Bravo, ou para o táxi. Seu decolo é presente? Vamos para o táxi, Tango de Bravo. Autorizado, aliás, manter a pistão zero. Ali, mantenha no zero, 5627. Botão Bravo Cruz, autorizado, decolagem pistão no 7, vento 140 graus com 1 e 2 nós. Torre, muito boa tarde, trip 5491, vai passar o externo, baixou e travou. Trip 5491, continua a aproximação, guarda o estrutura para pouso, ajuste no 0 no 7. 617-549. Torre Lima pelo Bravo. Botão Lima pelo Zulu, sala 55, direita, sala 121, decimal 9. 119. Lima pelo Bravo, apenas confirmando a local, transponde 5146, ok? E a saída direta. 5146, a saída direta está pronta, tá? Aguarda para o táxi, Lima pelo Bravo. Bravo, você está na localidade 55. Trip 5627 autorizado, linha de decolar pistão no 0, vento no 50 graus com 10 nós, agilidão. É, a gente decola agilidão. Tá tão bravo que o Alfa Vitor Gilete utilizado, linha de capitão 7, a forte pronto. Trip 5491, por favor, forma pelo tráfego no setor sul, pequeno porte, em atenção para o número 10, sem interferir com a aproximação. 7. Atão Bravo, que Luiz, que decola 255, controle 120, decimal 8. Bravo, autorizado táxi para ponto de espera, reporte para ingresso. Reporte para ingresso, na pista 17, Bravo. Tá guardando o seu táxi, ele vai ser o Trip 5627 cruzado, que ele só agilizar na medida do possível. Iniciando o Trip 5627. Vai na casa do Lima aqui no carro, está no carro. 7, o Lima que dá bravo, está exaltado, você pode ficar no ingresso. Lima, Zulu, Golf, eu guarde para o acionamento. Passar autorizada da colagem da 35, Lima, pelo bravo. 7, vai ser autorizado 35, Lima, pelo bravo, vai aguardar, ok? Número 2 para a colagem. Eu quero que você fale para o Tchau, vida Juliette, aguarde. Trip 5491 autorizado por uso, pistão 1 a 0, vento 1 a 5 0 graus com 10 nós. Trip. Foi exalador web 5729. 5729, continua a aproximação, ajuste número 17, aguarda as instruções. Certo, aguardado, certo, aguardado. 5627, decolado 57, controle 120, decimal 8. 1208, grato. Torre Salvador, tá 3155, o tripo nacional tá pronto. Abatão Golfo, Vitor Gilete, 30, decolado de pistão 17, vento 140 graus, com 12 nós. Então 355, mantém o ponto de espera. Trip 5491, no solo 58, direita, solo 121, decimal 9. Para ingresso na Alfa, fechando o solo 121, decimal 9. Direita, 1219, grato. Já 5729, eu formo tráfego no setor sul, ok? Minha atenção para o meu pé de pequeno porte, sempre eu com aproximação. Tá certo, obrigado. Sempre pega o lado. Tem uma equipe da autorizada, ali a cabeceira 35, é porte pronto. Pode confirmar o vento, você consegue dar o lado? Já 5729, autorizado, pulso, pistão 1 a 0, vento 140 graus, com 10 nós. Obrigado, obrigado ponto, sai da lado. Capatão, Vitor Juliette, decolado aos 5-9, pro outro para o Estapuã, controle 120, decimal 8, por favor. Revisando, decimal 8, essa é Vitor Juliette. Lima, Zulu, Golf, utilizado do acionamento, chame para o táxi, Lima, Zulu, Golf. Tenho de Abravo, parada. Tente, tenho de Abravo, mantenha a posição. Será a posição de Abravo. Só próximo 35 Lima pelo Bravo. 7 Lima pelo Bravo, mantém a posição, guardando instruções para decolagem. 2, tá 35, pode alinhar depois do F7. Negativo, tem um bonde da Gol na aproximação, que já passou o marcador externo. 11. Torre de Salvador. Muito boa tarde, já estamos no externo, baixado, travado, avistando. 7, bom, 396, continua a aproximação, ajuste no 097, aguarda no pista livre. Ok, obrigado. Lima Zulu Golf, aguarda para dar início ao táxi, ok? Objeto 5729, no solo 019, 01 na direita, solo 121, decimal 9. Zona 9, obrigado, Sincero da 9. Voa 396, vento 140 graus com 8 nós, autorizado pouso, pistão 1 a 0, só um tráfego no setor sul, pequeno porte, mil pés, sem interferir com a aproximação. O Gol 396 está autorizado pouso, pistão 1 a 0, vento 150 graus com 10 nós. Ok, 396, obrigado. Azul 418, acho que o trator. O Lima Zulu Golfo está autorizado, tá? Isso aqui é a retaguarda do Tango de Abravo. O TAM 3155 após o tráfego na curta final da pista 1 a 0 autorizado, olhar e manter a cabeceira 1 a 0. Pode tráfego ali, mantém. Patango Lima, Kilo Bravo, autorizado decolagem pista 35, vento 150 graus com 8 nós. Guarda 40 segundos, pro Lima, Kilo Bravo. Thank you, Lima, Kilo Bravo, é a parte pronta. Acabei com o Tango de Abravo, direto pra Rádio. Senhor, pronto ele tá, agora vai aguardar esse ano de turbulência do gás que pousou agora aí, senhor. Sente o Lima aqui no Bravo, aporte quando pronto. O Lima está onde é Bravo, da presença, de casa. Negativo, está onde é Bravo, aguarde. Gol 396, solo, zona 904, direita, solo 121, decimal 9. Direita, zona 9, gol 396. Pronto, Lima aqui no Bravo. Lima aqui no Bravo, autorizado, decolagem pista 35, vento 140 graus, com 10 nós. Lima Bravo. Tá 3155, autorizado, decolagem pista 1 a 0, vento 1 a 30 graus com 10 nós. Autorizado com a 3155. Sapatango Lima, Kilo Bravo, decolada 1905, vai manter proa, aguarda as instruções do controle e chamá-lo agora em 120, decimal 8. Bora. O Papa Romeu Tango de Abravo, apenas confirmando, o senhor vai fazer o seu devo em Periperi? Hoje eu vou buscar. A faixa quantas milhas? 1 ou 5 milhas. 1 ou 5 milhas, confere? Positivo. Tango de Abravo autorizado. Alinhar e aporte pronto. Tango de Abravo. Autorizado. Autorizado para ajudar o Tango de Abravo? Guarda mais um minutinho, ok? Guarde mais um minuto. Tango de Abravo. Azul 418, ali manter a cabeceira 1 a 0. Ali manter a cabeceira 1 a 0. Tá 3155, decolado 1906, controle 120, decimal 8. 2083. Papai Romeu Tango de Abravo autorizado, decolagem, é presente, vento 1140 graus com 7 nós, a parte fora do solo. decolado. Vai comprar noroeste autorizado. Confirma o teu de Abel. Teu de Abel já decolado fora do solo. 7, decolado aos 07, mantenha quieto os pés, ok? Tenta com aproximação, mantenha quieto os pés, chama o controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, tá, até a volta. Negativo, tem tráfego na aproximação já para pouso 1-7, o Lima Zulu Golf. Então, o Lima Zulu Golf tem condições de alinhar agilizando? 3-0 Lima, cabeceira 97, aporte pronto, Lima Zulu Golf agilizando. Azul 418, 3-0 decolagem, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós. Vento azul 418, 12 decolagem. Prossegue o Papatango, Kilo, Romeo, Oscar. Rotatória, receptando a longa final da 127. 7, Papatango, Kilo, Romeo, Oscar, continue a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 7. 1-0, 1-7 é o ajuste, Kilo, Romeo. Lima Zulu Golf autorizado, decolagem pistão no 7, vento 1,50 graus com 7 nós. Torre Salvador, Papatango Oscar CA Novembro na final 1-0. 7, Papatango Oscar CA Novembro, continua a aproximação, ajuste no 0 no 7. Informa dois tráfegos no setor norte, aproximando a 1 mil pés, pequeno porte no seu terceiro com aproximação. E um tráfego decolando no 7 agora no setor sul, 1 mil pés. Apenas confirme a intenção do pouso, pistão na 0. Afirmo, pouso na pistão na 0. 7, o Oscar CA Novembro, continua a aproximação, guarda as instruções para pouso. Novembro sim. Azul 418, decolada 1-0, controle 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde, Azul 4-1-8. Papatango Lima Zulu Golf, decolada 1-0, 1 no meu pé, corredor axé, controle agora 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, volto, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf. 7, Lima Kilo Zulu autorizado, agilizando, Lima Kilo Zulu, parte 5. Papatão Kilo Romeo Oscar para evitar pouso simultâneo, faço 360 pela esquerda, porte aí, interceptando o final da 1-7. 360 pela esquerda, Kilo Romeo Oscar. 360 curto, ok? 360 curto. Ok. Então, Guasca Serra, Novembro, autorizado pouso. Pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, com meia dúzia de nós. Guasca Serra, Novembro, pouso autorizado, pistão 1-0. Papá, Lima, Papá Mike, prossiga pra torre. Papá, Mike, Obrigado, acionamento chama para o táxi. Sou Lima, Papa Mike. Interceptor final da 171 Kilo Romeo Oscar. Visual com a aeronave na aproximação da 10. 71 Kilo Romeo Oscar, continua a aproximação, guarda as instruções para pouso. Salvador 1075, 2 milhas e meia do externo, baixar travado. 1075, última aproximação, guardando pista livre, número 2 para pouso, ajuste 1017. Ajuste 1017, aguardando pista livre, seguindo como número 2, 1075. Tango, Kilo, Romeo, Oscar, autorizado para uso pista 107, vento 170 graus, com meia dúzia de nós. Livre pouso do 7, Kilo, Romeo, Oscar. Salvador, boa tarde, 1925, no final estabilizado, repito 90. 1925, continua a aproximação, número 2 para pouso agora, ajuste 1017. Como número 2017, aguardando, 1925. Papatão, Guasca, Serra, Novembro, solo 13, direita, solo 121, decimal 9. 219, Serra, Novembro. Sempre autorizado para uso pista 1-0, vento 1-4-0 graus com 10 nós, segue o trem. Confirma, autorizado, pouso, 1-10, baixar travado, 1-0-7-5. Afirma, autorizado para uso pista 1-0, 1-3-0 graus com 8 nós. Autorizado, pouso, 1-0, 1-0-7-5. Capatão, quilômetro, acho que é solo 1-4, confirma o pátio, 5. 7, levando para a direita, a estação na frequência livre, bom dia. Autorizado táxi, a porte para ingresso, o ingresso da pista para o pátio 4, ok? Ok, eu lembro a Papa Mike e vai reportar para o ingresso da pista para o pátio 4. Autorizado 075, solo 1 no meio, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, cara. Golo 925, autorizado pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 50 graus, com 10 nós, check 3. Repouso, pista 1 a 0, golo 925, trem baixado pra lá. Correio Lima, Papa Mike, mudança, vai prosseguir para o destino da solicita de ingresso 1 no 7. 7, o Lima, Papa Mike, autorizado, Orião, cabeceira 7, aporte pronto. Autorizado, alinhar cabeceiro no 7. Existe possibilidade de decolagem para nós? Afirmo. Linha Papa Mike, aguarde pés de coordenação. Ingressa ou não está autorizado a ingressar? Autorizado, ingressar, aguarde pés de coordenação. Linha Papa Mike. Ok, autorizado a ingressar e aguardando autorização. Linha Papa Mike. Pés confirmando pro norte. Confere. Afirmativo. Pro norte vai afastar na... Oi, Guardião 02. Guardião 02, vento Salvador, número 0 graus com 10 nós, confirma intenção. É pouso em Salvador, tá visual com a aeronave na final da, do IDF, da 10. Sente, Guardião 02, se eu tenho condições de fazer um pouso parado sobre a cabeceira 35? Afirma, 35. Sente, reporte na final, Guardião 02. Contra a final 35, já foi. Papa Mike autorizado, decolagem, vento 170 graus com 10 nós, informa tráfego ROPS 44 no Barradão, firme, vertical do Barradão e fazendo 360, 500 pés. Certo, Lima Papa Mike autorizado e 5 graus, iniciando a decolagem, 9. 925, solo 119, direita, solo 121, 219. 219. Torre, Salvador, Golo 755, final mais travado, mano. Golo 755, autorizado pouso, pistão 1 a 0, vento 150 graus com 10 nós, informa o helicóptero da Polícia Militar, se aproximando pelo setor sul, fazer um pouso parado sobre a cabeceira 35, certifica sua aproximação, ok? Vento 150 graus com 12 nós, autorizado, pistão 1 a 0. Reporte. Autorizado pouso, parado, cabeceira 35, vento Salvador 150 graus com 10 nós. Eu já pulo da 35, guardião 02. Lima Papa Mike, decolado 220, controle 120, decimal 8. 20, decimal 8, obrigado pela compreensão. Lima Papa Mike. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3145. 3145, após o tráfego na curta final, pista 10, autorizado, ali é MT, pista 10. Após o tráfego ali, MT, pista 10, tá 3145. Guardião 02. 7, Guardião 02, solo aos 20, autorizado táxi via pista para o pátio do Grêmio. Táxi via pista, até o Grêmio.